E de diversos setores da economia, lançamentos de produtos, enfim, só aquilo que interessa sobre o mundo da comunicação. Marcas e consumidores com João Faria, todo sábado às 10 da manhã e em boletins diários na programação da Eldorado. Oferecimento GPA. Na Eldorado, lugar de potência. Dicas de carreira e liderança com o headhunter mais acompanhado do Brasil, Ricardo Basaglia. Você já se pegou pensando, o que meu chefe vai achar se eu fizer isso? Essa é uma dúvida paralisante que nos impede de tomar decisões importantes. Em reuniões de diretoria, frequentemente eu vejo profissionais talentosos segurando ideias brilhantes por medo do julgamento. É como se tivéssemos um sensor interno que nos impede de mostrar nosso verdadeiro potencial. E você, melhor ouvinte, quantas vezes já segurou uma ideia inovadora por medo da reação dos outros? Existe uma pergunta simples, mas poderosa, que pode mudar completamente sua perspectiva. Se você fosse o dono dessa empresa, o que faria nessa situação? É impressionante como essa simples mudança de perspectiva liberta as pessoas do medo e as conecta com a sua intuição de negócios. Em vez de pensar o que vão achar, elas começam a pensar o que realmente importa para o negócio. Um exemplo real: uma executiva de mídia estava paralisada tentando inovar na sua programação. E quando eu fiz essa pergunta para ela, ela respondeu sem hesitar: se fosse a minha empresa, eu apostaria em projetos que podem falhar, porque é assim que nós encontramos o próximo grande sucesso. O mais interessante é que quando pensamos como donos, a gente para de buscar permissão para ter sucesso. Nossa visão se expande e nossas decisões se tornam mais estratégicas e menos emocionais. Na próxima vez que a dúvida bater, faça essa pergunta a si mesmo: se eu fosse o dono dessa empresa, o que eu faria nessa situação? Você pode se surpreender com a clareza da resposta. E lembre-se, encontrar o seu lugar de potência significa pensar e agir com a mentalidade de dono, independente do seu cargo atual. E eu quero responder a sua dúvida. Eu estou esperando. Me manda lá no Instagram, @RickBasaglia. Você ouviu na Eldorado, lugar de potência, com o headhunter mais acompanhado do Brasil, Ricardo Basaglia. Trânsito na Eldorado. Rodovia Raposo Tavares, no sentido do interior de São Paulo, tem acidente na passagem por Cotia, ali próximo do quilômetro 39, causando muito congestionamento já desde o 32. Para quem vai em direção a São Paulo pela Raposo, problemas do 39 até a chegada ao 33, depois ele para também do 27 até o 25, do 20 até o 18 e do 16 até a rua Sapetuba. No trecho final, pelo menos, vale como opção, corredor da Pirajussara e Eliseu de Almeida. Abra sua conta no BTG Pactual e conheça produtos e serviços para quem espera mais de um banco. Baixe o app agora e peça o seu cartão. Guilherme Gimenez, especial para Eldorado. Informação em tempo real. Comentários, análise e opinião com a credibilidade Estadão. Jornal Eldorado. 8:01, já entramos aqui na última hora do Jornal Eldorado desta sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Dia ainda amanhecendo nublado em São Paulo, máximo hoje de 21 graus, de acordo com o CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, que está prevendo algumas aberturas de sol, mas chuviscos ao longo do dia. Mas com chuva ou sol, sexta-feira tem inteligência artificial na faixa das 8. Inteligência Artificial nas ondas do rádio, com Marcelo Finger. Oi, Finger, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes. Como vão vocês nessa manhã nublada? Estamos firmes aqui, né? Manga comprida, né? Hoje é manga comprida. É, nem parece verão, né? É, nem parece verão, nem parece. Parece que foi produzido... Não, essa é o clima que produziu, não foi inteligência artificial. Mas vamos em frente falando de um problema que vira e mexe, traz aqui alguma preocupação, né? Principalmente para quem tem... aí um trabalho formal, né? Postos de trabalho sendo eventualmente substituídos pela automação de tarefas gerada por inteligência artificial. O que você nos traz de novidade sobre esse assunto, hein, Finger? Então, hoje eu vou falar meio que olhando para o umbigo, para a minha área, porque, por incrível que pareça, uma das áreas mais afetadas pela inteligência artificial é a própria área da ciência da computação. mais especificamente a produção de código de computador, também chamada de engenharia de software. Essa área está sendo fortemente afetada pela IA. Já dizem que, tem gente falando que boa parte do código hoje em dia já é gerada por IA, mas é muito bom entender o que é que os cientistas da computação fazem e se eles vão ser substituídos pela IA. É bom entender o seguinte: cientistas da computação fazem muito mais além de meramente programar. Mesmo quem trabalha na depuração e melhoria de programas, essas pessoas fazem muitos testes e experimentos antes de escrever ou alterar um pouquinho de código. Em geral, a escrita de programas é o final de um processo, ou talvez o meio desse caminho, mas nunca a única atividade. Logo no início do aparecimento dos grandes modelos de linguagem de IA generativa, no final de 2022, percebeu-se que esses modelos também conseguiam gerar programas de computador com alguma qualidade. Pouco depois, as grandes empresas de IA generativa decidiram treinar agentes específicos apenas para geração de código. Por exemplo, surgiram o Codex, um programa chamado Codex da OpenAI, o Gemini CLI da Google, o Claude Code da Anthropic e outras empresas que fazem ferramentas para ajudar o desenvolvimento de programas também passaram a integrar inteligência artificial generativa em seus produtos. E assim surgiu o termo Vibe Coding, tá? Vibe Coding é um termo que é usado para se referir à tarefa de desenvolvimento de programas com auxílio de LLMs e agentes de IA generativa específicos. Né? Essa é a expressão, ela foi proposta por um cientista da computação da empresa OpenAI chamado Andrei Karpathy em fevereiro de 2025. Ou seja, faz menos de um ano que a expressão existe e a área já está sendo dominada por ela. Tá? Sendo que ela já está incorporada no dicionário, em diversos dicionários, ou seja, já virou um termo usual da área. Tá? Segundo a Wikipédia, a codificação por vibração, que é como a gente pode traduzir esse termo vibe coding, é uma técnica de desenvolvimento de software assistida por inteligência artificial. O desenvolvedor descreve com palavras um projeto ou uma tarefa para um modelo de linguagem, que é esse LLM na sigla em inglês, que gera código-fonte com base nas instruções recebidas. E aí o desenvolvedor, em geral, não revisa nem edita esse código, mas utiliza exclusivamente ferramentas e resultados da execução para avaliar se ele está fazendo o que ele devia fazer e solicitar melhorias ao LLM. O desenvolvedor humano, nesse caso, concentra-se mais na experimentação iterativa do que na correção ou na estrutura do código. Algumas pessoas disseram que isso estava democratizando a área de programação, que não ficou mais restrito só para quem tem grande experiência e treinamento de codificação, pois uma pessoa não precisava mais saber programar para conseguir criar o seu próprio aplicativo. Mas a gente vai ver que a coisa não é bem assim. Então vamos entender como é que a área está sendo afetada. Tá? Agentes de geração de código conseguem gerar protótipos chamativos, vistosos, de aplicativos simples, interfaces de usuários e até jogos, mas só enquanto utilizam os padrões dos dados de treinamento. Ou seja, realizar trabalhos de nível profissional exige muito mais esforço. Criar código profissional robusto, gerenciar um projeto complexo ou desenvolver algo verdadeiramente inovador ainda requer experiência, paciência e habilidade que vão muito além do que os agentes de inteligência artificial atuais podem oferecer sozinhos. Tá? Como em outras áreas, a IA generativa, de aplicação da IA generativa, os que se beneficiam são os veteranos. Experientes desenvolvedores de software provavelmente não precisam temer perder seus empregos para que essas ferramentas, pois essas ferramentas não vão tomar o lugar deles tão cedo. Na verdade, eles podem ficar mais ocupados do que nunca. E aqui vem um problema recorrente. Como treinar novos programadores para que eles se tornem experientes e possam se beneficiar da codificação por vibração? Ninguém tem essa resposta ainda. Bom, o que acontece é que, por enquanto, as pessoas ainda são muito necessárias. Mesmo com os melhores programas disponíveis hoje para a escrita de programas utilizando IA gerativa, os humanos continuam sendo essenciais para o processo de desenvolvimento de software em nível profissional. Programadores humanos experientes trazem discernimento, criatividade e conhecimento do domínio que os modelos de IA não possuem. Eles sabem como arquitetar sistemas para manutenção a longo prazo, como equilibrar ousadias técnicas com velocidade de implementação quando que eles devem rejeitar solicitações que não fazem nenhum sentido. A IA simplesmente vai lá e tenta fazer o que você pede. Então, por causa disso, o vibe coding ainda está restrito ao desenvolvimento casual de programas. Como diferenciar o desenvolvimento sério assistido por IA por uma programação casual do tipo vibe coding? A resposta está em que ferramentas de IA amplificam a experiência de desenvolvimento. Assim, quanto mais habilidades e experiências tiver um programador ou engenheiro de software, mais rápido e melhores serão os resultados que ele poderá obter ao trabalhar com essas LLMs e agentes de codificação. Bom, você nos trouxe aí do passado até o momento presente, mas e o trabalho do programador de computadores, pensando no futuro? Será que vai deixar de existir? Na programação, como basicamente quase todas as demais áreas do conhecimento, esses grandes modelos de linguagem que estão por trás dos agentes de codificação, que temos até o momento, eles ainda têm uma limitação significativa. Eles só conseguem aplicar de forma confiável o conhecimento obtido a partir de dados de treinamento e têm uma capacidade limitada de generalizar esse conhecimento para novos domínios não representados nos dados. Ou seja, eles não têm uma verdadeira criatividade. Eles conseguem fazer aquilo que estava presente nos dados de treinamento. Tá? E esses dados de treinamento eles foram baixados de grandes repositórios de código que existem no mundo, como, por exemplo, o GitHub. Tá? Mas aí a gente ainda está distante do momento em que os programas produzidos pelas máquinas serão verdadeiramente originais e gerarão aplicativos muito diferentes daqueles que são usados no treinamento. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz, e ainda espero resposta. Está ouvindo Resposta do Skank, que tem lá um refrão, que acho que bem a calhar, ele tem um momento que ele diz: em paz eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, hein? Enfim. E aí ele vai permanecer distante ainda. Então Sim. Nós temos um sonho distante. Exatamente nesse refrão termino, vou permanecer distante. Isso. Muito bem. Pô. Grande tá escolha. Tirando meu trabalho aqui, pô. Grande escolha sua, né? Como sempre, boas escolhas musicais para carimbar aqui. Carimbar é um termo antigo também, mas para carimbar a coluna, né? Mais uma vez aqui do Marcelo Finger. Finger, obrigado mais uma vez, um bom fim de semana, até sexta que vem. Um bom de semana para vocês e para todos os ouvintes. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou. Eldorado FM. Poxa, a gente ligou o rádio pra ouvir música ou pra conversar? Aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, uma coisa não exclui a outra. Conversar fiado e ouvir, não é assim que a gente escuta a música quando tá com os amigos, às vezes? Pelo menos eu fazia isso muito. A Eldorado reservou um horário pra gente ouvir e conversar sobre música com um especialista em prosa, verso e melodias. Aqui é Maurício Pereira, músico, e agora toda segunda-feira, 8 da noite, eu vou estar com vocês aqui na Eldorado, comandando o Música Falada, um programa em que a gente vai ouvir música, música de todo tipo, e conversar um pouquinho sobre. Música Falada, com Maurício Pereira, um programa bom de prosa e de sons, só aqui na Eldorado. Neste final de semana, a Soul Music e o Rock and Roll no palco do Bourbon Street. Sexta e sábado, dias 23 e 24, show internacional, direto de Los Angeles. O Soul Man Vitor Brooks, de volta ao Bourbon Street. Making love is all we need to do. E no domingo, dia 25, Echoes Pink Floyd, São Paulo. Pulse. Vendas online simpla.com.br. Promoção Eldorado FM. Vem aí mais um kit especial do Estadão. Nas próximas sextas, chegam às bancas de São Paulo e Grande São Paulo kits contendo edição impressa do jornal, mais livro caça-palavras da editora Ed Casey. É informação e entretenimento em um só pacote para deixar o seu dia mais leve. Não perca, toda sexta, kit Estadão, mais livro caça-palavras, nas bancas por apenas R$13,90. Boa leitura e boa diversão! Colégio Objetivo. Matrículas abertas 2026. Visite uma de nossas unidades e tenha acesso a condições especiais. Acesse objetivo.br. Objetivo 60 anos. Escola que fez escola. Você ouve Jornal Eldorado. Externas, com Caio Blender. Caio Blinder, falando sempre coisas quentes até de lugares gelados, hein, Caio? Bom dia. Good morning, meu caro Heisen. Já que estamos nessas metáforas meteorológicas, a temperatura baixou um pouco na Groenlândia. Ah, baixou, né? Baixou. Baixou um pouco. Então, conta pra gente como é que tá o cenário dessa ainda crise, né? Mesmo com baixando a temperatura. Sim. Lá da Groenlândia, o cenário está claro e cristalino como a ilha? Não, porque é muito confuso o que está acontecendo na Groenlândia, porque tem as versões do Trump e tem as versões mais próximas da realidade, né? Como sempre, são dois universos, o universo Trump e a realidade, né? Primeiro, eu queria mostrar minha erudição. Você, quarta-feira, com a ajuda de muita gente, expressou várias versões de expressões, né, na língua dos inuits da Groenlândia, e eu achei uma coisa incrível. Eu sei falar que o presidente Taco voltou. Né? Ah, o Taco. Para quem não sabe, o Trump é associado a Taco, porque foi uma expressão criada no mercado financeiro, traduzido em português, do Taco, significa... Trump sempre amarela. Na hora H, ele volta atrás, né? De toda aquela bravata, quando ele sente que os mercados estão tremendo em função das suas maluquices, ele recua, né? Então, na língua... Então, isso aconteceu, obviamente, na Groenlândia essa semana. Na quarta-feira, a gente parecia que ia começar uma guerra entre os Estados Unidos e a OTAN, organização da qual os Estados Unidos são participantes, mas o Trump recuou. Ele desceu da rampa, como se diz em inglês. Primeiro anunciou que os americanos não iam recorrer a ações militares na Groenlândia para anexá-la, né, para conquistá-la. E depois, mais tarde, na mesma quinta-feira, ele anunciou que... Desculpa, na quinta-feira, ontem, ele suspendeu as sanções, as tarifas que ele tinha adotado contra vários países europeus, porque saíram em defesa da Groenlândia, que é parte da OTAN, por ser território autônomo da Dinamarca. Bem, o que está acontecendo? O Trump, ele faz o de sempre. Ele recua, mas declara a vitória. Diz que houve um acordo fantástico, sobre o qual ninguém sabe os detalhes, né? Ele dizendo, não, nós vamos ter acesso a mais bases da Dinamarca, vamos ter acesso aos, as terras raras, os minérios da Groenlândia, mas ninguém sabe exatamente os detalhes da negociação que ele teve com o secretário-geral da OTAN. Isso aconteceu na quarta, quinta-feira. O fato é que toda esbórnia que o Trump fez nos últimos dias nada mais foi do que confirmar os acordos que os Estados Unidos já possuem com a Dinamarca desde 1951. Então ele criou, ele manufaturou essa crise sobre a Groenlândia, né? E nós voltamos mais ou menos a estaca zero, pelo menos até o próximo chilique do Trump sobre a Groenlândia. Então, numa ação típica do Trump, a gente não sabe exatamente o quão cristalino esse acordo entre ele e o secretário-geral da OTAN. A Dinamarca disse que não tem nenhum papo da gente ceder soberania na Groenlândia, ou seja, não vamos entregar nenhum pedaço de terra ou de geleira ou de iceberg para o Trump na Groenlândia. Os americanos podem fazer o que sempre fizeram, construir base e cuidar dos interesses da OTAN na região para evitar que russos ou chineses tirem benefício da localização estratégica ou de minerais da Groenlândia. Então, nós estamos onde sempre estivemos desde 1951. Né? No túnel do tempo do Trump, que aconteceu, ele mais ou menos declarou vitória e disse que vamos para a próxima. E a próxima ele anunciou que a Armada Americana está a caminho do Golfo Pérsico, ou seja, novamente de olho uma crise real, não manufaturada como da Groenlândia, que é a questão do Irã. Ou seja, será que os americanos com Israel vão realizar uma nova ação contra o Irã em meio ao clima que a gente conhece de crueldade e de repressão que são empreendidas pelo regime dos ayatolás? Então, nós voltamos à realidade. A realidade são crises genuínas, como a do Irã e não da Groenlândia. O que sobrou, o rescaldo dessa imensa bagunça retórica e a performance do Trump nessa questão da Groenlândia, são danos talvez irreparáveis nas relações entre Estados Unidos e Europa. Né? O Trump traiu a Europa, mais ou menos se inclina cada vez mais em busca de sua autonomia estratégica, mais ou menos ciente de que não pode mais contar com a proteção americana, que é o padrão desde o final da Segunda Guerra Mundial, e o instrumento dessa proteção americana, obviamente, na Europa contra a Rússia, é a OTAN. Ao lado, outra realidade é que hoje, enquanto se fala cada vez menos de Groenlândia, eu espero não voltar tão cedo a falar de Groenlândia, são as negociações trilaterais envolvendo Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, realmente outra crise real que está acontecendo, e as primeiras informações foi que o Putin continua onde sempre esteve. Ele não abre mão de suas posições, ele quer a posse de territórios no leste da Ucrânia que ainda não foram conquistados pelo exército russo. Ou seja, ele quer que a Ucrânia simplesmente entregue territórios para ele começar a falar de um cessar-fogo. Ou seja, o Trump continua onde sempre esteve, ele fala muito mais duro com o primeiro-ministro do Canadá, com o presidente francês Macron, e não com o Putin. Ele exerce pressões sobre a pequena Groenlândia, mas não sobre essa outra imensa geleira nessa época do ano, que é a Rússia. Então, essa realidade, vamos começar a colocar a Groenlândia de lado, a não ser que o Trump precise novamente apelar para essa coisa histriônica sobre conquistar a Groenlândia e as guerras reais que são na Ucrânia e, eventualmente, uma nova empreitada militar no Irã. Muito bem, assuntos não faltam, né, quando se trata aí de Donald Trump. Mas a semana tivemos... Oh, desculpa. Eu não te dei a frase. A única razão que eu estou aqui conversando com você é mostrar como se fala o presidente Taku voltou. Se fala na língua dos inuits. É Trump Tamatigut Kunutitarpok. Eu podia falar qualquer coisa que você tem que acreditar. Eu acreditaria se você falasse qualquer coisa. Quer... isso aqui. Fica registrado nossa conversa na língua dos inuits. Olha, uma frase inteira, hein? Não é só um... Três palavras. Colado, né? Tô colando, né? De cabeça. Tá certo. A única palavra que eu entendi aqui é Trump. Não entendi, não. A gente não entende o Trump, mas eu entendo a palavra Trump aqui. Tá, mas já Trump... tá bom que você entende a sua letra. Eu, às vezes, não entendo a minha, mas... Não, eu tô aqui olhando no, no outro celular. Que bom. Minha letra não entendo. Os manuscritos eu não entendo nada. Tá bom. Que é isso? Então estamos iguais nisso. É. Mas essa semana a gente teve o primeiro ano do governo Trump, desse segundo governo, e saíram também muitas pesquisas sobre esse aniversário. Ele gostou dos presentes? Não. Ele, é o de sempre. O Trump não gostou dos presentes, mas ele inventa que recebeu os bons presentes. Aconteceu mais uma coisa trumpesca no padrão dele, que é o seguinte. Saíram várias pesquisas de opinião pública, esse é o presente que ele não deveria gostar, e mostra uma coisa óbvia, a perda de popularidade do Trump de um ano para cá, né? A insatisfação dos americanos com o seu governo, especialmente com a situação econômica. Groenlândia é um lugar muito distante. No geral, os americanos acham uma loucura essa conversa de Groenlândia do Trump, são contra a ideia de conquista da Groenlândia, né? O único